No último dia, abatido em seu horto, sente o extremo pavor que a morte lhe revela. Seu coração é um mar que se apruma em capela no pungente estertor do peito quase morto. Tudo que era vaidade agora é desconforto. Toda a nau da ilusão se destroça, esfacela sob as ondas fatais da indômita procela do pobre coração que é náufrago sem porto. Somente o que venceu nesse mundo mesquinho, conservando Jesus por verdade e caminho, rompe a treva do abismo enganoso e perverso. Aonde vais, homem vão? Cala em ti todo alarde. Foge dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do universo.